E aí, talvez, mano, a oportunidade agora seja sua, hein? Não vai perder tempo, não vai ficar vacilando, mano. Vamos aceitar Jesus. Mano, procura Jesus, mano, que você vai achar. Pode crer. Aí, SL, Kiko Santana, DJ Portela, Marola Disco, conexão entre Brasília e São Paulo. Paz pra todos, fiquem todo mundo com Deus. E até a próxima, guerreiro. Firmeza total, é nós representando Brasília. Salve, salve.